Na banda oriental, o negro se refugia. Estreitos becos vivem, amam, pecam, matam e morrem. Um mundo protegido pelas emboscadas, um pequeno pedaço da África intocado. Histórias escusas e lendas bizarras são contadas sobre o beco da preta. Cheiro de cachaça, suor e sangue, sangue que escorre ainda quente. Os orixás sempre cobram seu preço. We'll be right back. sobre o riacho, uma rodovia, um beco da preta, somente uma lembrança. Será?